1-1-7-3, chamo centro, frequência 1-2-5, decima 1, secundária 1-3-3-2-5, com voo. 1-3-3-2-5, com voo. Salvador, muito bom dia, tá 3520, informação eco para Aracaju, posso falar com a senhora? 3520, eco com férias, autorizada Aracaju, nível 190. Decolagem da pistola 0 com primeira curva esquerda na saída Pucajamo, após direto Aracaju. Aciona 5460 no transponder, controle 119.35. 190 para Aracaju, autorizado igual a 10, primeira esquerda, Pucajamo, Aracaju, 5460, transporte 1935, controle após, tá pronto, puxa acionamento 3520. C3520, correto cotejamento, está livre o pushback, remove para o fax, Jefferson Ataque, 520. Fazeremos 2228, está autorizado, reporta para o hospital. Fazeremos posição 8. Paulo Salvador, 3520, fala táxi 145, agora 12h30, João Pessoa. Civil táxi via Índia, ponto espera da 10 torre, 118, decimal 95, o ajuste 1012. Boa viagem, está 3520. E no 012, vai lá em Aracaju e volta, já ponto espera 18195, 14. Passaredo 2228 para o táxi 59 ao POB, 5 horas, alternativa Salvador. Civil táxi via Patiúno Índia, ponto espera da 10 torre, 118 decimal 95, com ajuste 1012. Boa viagem, passaredo 2228. Passaredo 2228, civil táxi ponto espera caso seja 10, lá a torre 295, informa que não tem condições de cumprir o gradiente previsto na Arbor. Tem condições de cumprir a segunda restrição da CATO, passarela? Passarela 2228 é o solo? Prossiga. Siga a segunda restrição da CATO, ok? Qual seria, senhora? Porque a primeira restrição aqui, pelo que eu tô vendo, é 30 milhas de passar... De 15 milhas passar 10 mil pés. A 15 milhas, 3 mil, manter 3 mil pés. A gente vai manter 3 mil até 15 DME, Salvador, posso ser 2222. Boa noite, 238 no meio, boa noite. 238 no meio, acione identificação, desce para 2 mil pés, o ajuste 1-0 no 2, chegada a Mari. 2 mil pés, 1-0, 1-2 no ajuste, pela via Mari, 238 no meio. 0 graus, meia dúzia, né? Precisa da linha decolada, 1-0, 3-5-2. Salvador, passarelo 2228, pronto para o ponto de terra, cabeceira no zero. Passarelo 2228, muito bom dia, Lim, mantenha no zero. Bom dia, Lim, mantenha 2228. 3520, decolou agora o 53-119-35, controle. 1935 até já, 3520. Oi Salvador, muito bom dia, tá 3520-1510, na boca, se fosse. 2-0, contato radar, sobe mantém nível 190, sai da PUCA. PUCA, quando possível, Aracaju, 520, obrigado. Cabeceira do zero. São 3520, vou em posição Conde, aguardando direto da Aracaju. A posição é Conde? Tipo, Charlie, Oscar, November, Delta, Echo. Levando Conde, aguardando Aracaju, 3520. Muito obrigado. Controle Salvador, passarela 2228, arbor, cruza 1000 pés, restrito 3000. 2228, contato, sobe 180, sem restrição, sai da arbor. Gente, ascensão 80, perfil arbor, passarela 2228. Tá 3520, direto Aracaju. Direto Aracaju, 3520. No meio livre LS, reporte estabilizado. O ajuste permanece no 012. 012, reporte estabilizado, 38, no Controle Salvador, tá 3520, solicita. Prossiga 3520. Solicita o 170 como sinal. Enche, sobe e mantém 170. 170. Localizador visual da 38 Mono 6. 18 no meia torre, 118 decimal 95, uma pose. 1895, graça, uma boa noite. Salvador, T38, 16, boa noite. Boa noite, T38, no meio, baixado e travado? Afirmo, baixado e travado, T38, no meio. Tem livre pouso, pista no zero, vento 1-9 graus com 7 nós. Livre pouso, 1-0, T38, no meio. T520, serviço está encerrado agora aproximando a terminal de Aracaju, mantém o nível de voo no 70, chama aquele controle e frequência no 20.3, bom voo. Quem aquele controle agora, 203, até já, o 352. 2228 para Passaredo, direto Conquista. Passaredo 2228. Direto Conquista, Passaredo 2228. Muito obrigado. Alfa, Juliette, para o 04, 38 no meio. Salvador, quando pegou o 1961. Gol 1961, a ECO confere, autorizado Guarulhos, nível 360. Decolagem da Pistuna 0, com primeira curva à direita, na saída da EL, Leda, transição Motiva. Mais Oscar Tango, Vitor Alfa. Intercepta Pesuna 0, Taubaté. Aciona 5502 e transponder o controle 119, decimal 35. Correto cotejamento, porta pronto pushback. O nono, Mel. Passaredo 2228, chamo centro Recife, frequência 126, decimal 0, secundária 128, decimal 8, bom voo. Carro 260, 128. Solo, Salvador Santos, 3601, tem chamação eco. Bom dia, autorização São Paulo, nível 3601. Salvador, bom dia, Santos, 3601. Bom dia, 3601, prossiga. Está 3601, bom dia, prossiga. Bom dia, tem informação aqui com autorização São Paulo, com o ENS, nível 3601. Cópia, o solo em 121, decimal 1, por gentileza. 21, graças. Solo, Salvador Santos, 3601, bom dia. Autorização São Paulo, nível 3601. Está 3601, na informação curta é a ECO. Autorizado São Paulo, nível de voo 360, decola da 1-0, primeira curva direita, na saída da El, Leda, Motiva, depois do 1-0, após rota do plano. Aciona 5503 no transponder, o controle 1-1-9, decimal 35. Autorizado São Paulo, nível 360, derrota do plano, após do 1-0, pubada, após do 1-6-BH. DCT Mochote, abertura 30 em Tite. Simulando andar 1-0, curva direita da Almeida Motiva, 5503, 19-356, formação eco. C3601, correto, contagiamento, 4 pontos de chuveiro. Já estará pronto, portão 2, 3601. Alô, no 1961, autorização para o táxi, 3 horas e 50, Belião, 167 a bordo. Gol 1961, no litro táxi, via Patiuno Índia, ponto espera da 1-0, 1-1-8, decimal 95, ajuste 1-0 no 2, boa viagem. 0-2, 2-5, Valério, 1961 na linha e decola 1-0, vento no 2-0 graus com 8 nós. Sim, decola 10, 11. Alô, Salvador 3601, no portão 2, traduzida para o Cidade Clamante. Autorizada, reporta pronto o táxi, 3601. Livre para o Cidade Clamante, reportada pronto, 3601. 161, decolou os 29, controle 119, decimal 35. 1935, bom dia, obrigado. Tole Salvador, bom dia, gol no 161, entrando 1600, Andael. Bom dia, no 161, contato radar, sobe, mantém 360, segue Andael. 360, Andael, solicita direto, ótimo. Confirma o controle, o gol no 161? Autorizado Leida, direto, o 161. Leida, no 161. Quanto ligou no 161? Siga. Entendeu, senhor? Pode te coordenar com o centro e aplaudir por base? Faz um instante. Follow.